se quer que eu empurre. Com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou com força. Com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou adoleta, sua pepeca eu vou beijar com sabor de chocolate, e depois vou empurrar. Adoleta, sua pepeca eu vou beijar com sabor de chocolate, e depois vou empurrar. Você quer que eu empurre? Ó. Com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou. E depois eu vou com força, baby. Adoleta, sua pepe que eu vou beijar com sabor de chocolate, e depois vou empurrar. Adoleta, sua pepe que eu vou beijar com sabor de chocolate, e depois vou empurrar. Com força, e depois eu vou com força, e depois eu vou com força. E depois eu vou com força, e depois eu vou com força.